Nacional, um amor de rádio. I love you. I love you. Então, Uma boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme a hora e local onde nos estiver a ouvir neste momento. Já demos início ao programa África Rítmica, todos os dias de segunda a sexta aqui na sua Rádio Onda Nacional, entre as 4 e as 5 da tarde, aos sábados, pelas 20 horas, na Rádio Antena Web, em via podcast em www.radioantenaweb.info. Então, será um prazer fazer-lhe companhia durante estes 60 minutos e levar até si uma grande parte da música provinda de África, com muito ritmo, kizomba, aquele ritmo caliente que você bem precisa para animar esta tarde. Então agora vamos ficar com os Black Angels, com a música Sábado à Noite, e depois vamos ficar com o DJ Paulo Jorge, com o DJ Amori, com a música Contratado. São estas mais as duas músicas que tocam aqui nos próximos minutos, aqui na sua rádio favorita. Por isso, fique aí, fique na minha companhia, porque de certo eu vou tentar agradá-lo, e certamente que já o agradei, por isso é que você está aí. Então, tenha uma boa tarde, seja feliz e faça alguém feliz na companhia desta sua rádio, deste seu programa. Baby, me tá dedicar, baby, me tá mob. Me tá desejar, me crer, cara, se eu me crer, ter na minha loja. Estrela bela, quero ficar ao pé de ti. Estrela gostosa, não te quero longe de mim. Estrela bela, a minha vida eu dou por ti. Estrela gostosa, ainda bem que eu te conheci. Estrela gostosa, não te quero longe de mim. Estrela... www.ondanacional.com. Cá estou de novo para levar até si muito e bom ritmo daquele que você gosta e daquele que você está a ouvir. Então ainda não nos adicionou ao seu Facebook? Por que não? Está à espera de quê? Não sabe o endereço, não é? Então o endereço fica aqui para que você nos possa adicionar e ser também um dos nossos seguidores através desta rede social. Então escuta aí. Ou então pode ir buscar um papel, uma caneta, algo com que possa escrever para que não lhe possa escapar desta vez e possa ser desde já o nosso amigo através desta rede mundialmente conhecida. E se tiver também bom ouvido, boa memória, também é fácil, basta saber o endereço inicial do Facebook, que é o www.facebook.com, depois acrescentar uma barra e Onda Nacional. Mas vamos ouvir aqui pela voz do nosso conhecido Diamantino. A Onda Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Exatamente, é este, é fácil, é só você adicionar aí, a gente com certeza que o irá aprovar deste lado. Então vamos à música, já sabes a ouvir. África Rítmica, eu sou o Leandro Amador. Thank you. E agora vamos dar um pulinho até Angola e vamos ficar com os Maninhos da Vassoura, Angolanos na Tuga. Depois vamos ficar com Débora Chorando Se Foi, uma versão de um grande sucesso dos anos 90 e que você certamente se vai recordar e vai, se calhar com toda a certeza, dar ao pezinho com o ritmo destas músicas. Então vamos chegar agora com mais dois motivos para que você fique por aí agarradinho a nós. Já sabe, está a ouvir o programa África Rítmica. Deste lado sou eu próprio, Leandro Amador, que de segunda a sexta na Rádio Onda Nacional levará até si este ritmo provindo de África entre as 4 e as 5 da tarde. Na Rádio Antena Web, numa parceria que estas rádios fizeram, o programa será semanalmente pelas 20 horas em www.radioantenaweb.info. Por isso, já sabe, dois sítios onde me poderá encontrar. Num deles com mais frequência, noutros semanalmente, mas não deixo de ser eu. Então vamos aos Maninhos da Vassoura. Mamã, recebi a vossa carta, mas estou a escrever a resposta, é muito chateado, mamãe. Então, afinal, aquele status, mancô, Zé Bidon, Cacharamba, entre outros, cheio de para, estão me esperando para lhe resolver a vida. Não, isso não é assim. A vida me estou a travar. Che, me levanto às 5, estou de volta às 18. Muito buraco, muitos cimentos, coisa donha é muito. Frio a dar e no osso, fica preguiçoso. Morres de fome embaixo da ponta, os outros batem barba. Ai, sofrimento é bué. Reza sobre mim, minha mãe, e não me fala mal. Ai, mãe, sofrimento é bué. Faz essa trevagem em Angola, aborto já, já, já. Estou a pagar a casa, faltam mais 10 anos. Todos os dias a mesma esfrega, chego rebentado. Pra estudar e não dá, pensar nem pensar. Qual é o futuro, estou a andar só, que se lixe o resto. Sofrimento é bué. Reza só pra mim, minha mãe, e não me fala mal. Ai, mãe, sofrimento é bué. Tô a ouvir que a página agora aborto já, já, já. Por falar na chica, mamá, perdi meu tempo a trabalhar 5 anos decidido pra lhe pôr aqui minha mãe. Literal daquela miséria que ela deve viver ali, se entregar toda aquela mais velha sem juízo. Uma bicha dessa que lhe fiz pedido, até comprei boi, antes de viajar, filha. Depois tá cada atrapalhada, tá falar a tua mãe. Chica, vamos no comboio, chama só o tachinho. Chica, roupa, compra na feira, feira é muito barato. Mas a mãe não quer viver, e tem muitos conterrâneos. Meu próprio trabalho tipo escravo, minhas biquíni e tudo, estou a comprar prestações. Perfume que ela já me pediu para comprar, mamá, preço 2 semanas e meia de bacalhau com nata e vinho verde. Mas juro mesmo, eu português está mais matemática. E quem já na mamá sogra, sogra disse liagem, bolagem como mamá. Se preparem para receber o corpo. Aqui não há esquema, vida é um dilema. Numa família, numa parente, cada um por si. Se aleijou, se cura, não aguenta a rua. Muitos não voltam, é só vergonha, não tem nada fora. Sofrimento é bué. Reza só pra mim, minha mãe, e não me fala mal. Ai, mãe, sofrimento é bué. Tô a ouvir que a página agora aborto já, já, já. Todos são careta, mesa tem gaveta. Visita o outro, quem te mandou, vai voltar com tua fome. Fofoquice bate, intriguice reina. Seja também pra falar só mal dos outros. Quando em casa dela até nos cortaram, angolano, angolano. O coisa chamou outra casa, família desse só viaja. Sapato daquele é assim, camisa do outro é assim. Só o novo carro do Tali, só o outro chuto do Tali. É por isso eu não frustrado, mamá. Querem seguir vida do certeiro, depois vejam que os gastos é muito. Solução é partir montra. Vocês são pobres, mamãe, mas me ensinaram a lutar honestamente. Vou ter vergonha de bombar e eu. Cadê a tuxa, vou morrer na pedreira. Ai, sofrimento, ué. Reza sobre mim, minha mãe, e não me fala o mal. Ai, mãe, sofrimento, ué. Basta só trepar e agora, bordo mesmo agora. Bordo mesmo agora. Bordo mesmo agora. Okay. Onda Nacional, uma nova rádio, um novo despertar para o sucesso. www.ondanacional.com. Continuando com o nosso programa, embora o tempo esteja a correr assim de uma forma rápida,

www.facebook.com/ondanacional. Cada que tu vem limpado, baby, escuta a mim. Tu muito F pela que as que fizeste a mim. Durante todo o tempo, baby, tu mentiste a mim. Jack, baby, Jack, baby, Jack. Boa menina, eu te conheço bem e você já não me domina. Elimina, esta tua sina tão na mina. Jack, baby, pesadina. Pois já, fiquei sabendo que hoje tudo aqui termina. Culmina, muito jeito já não me fascina. És uma assassina, a vida é rabina. Felina, mas comanda genuína. Confiar em ti é mais perigoso que numa mina. Tu és mais a manga que o chá de cloroquina. Quando tu bufas, te fazes de fina. Quando tu bufas, te fazes de fina. Defina, defina, defina. Pra mim não vales nada. Cansei do teu veneno e desta farsa palhaçada. Safada, tu não passas de uma descarada. Armada em BMW, mas no fundo exulada. Sempre foste achada, mas usavas o teu sorriso como fachada. Escuta-me, já não tem piada. Pois o que tu mereces é uma rápida rajada. Eu quero meter uma coisa pra querer da festa tua mente. E escute, copute, que fique de bem patente. Cansei do teu veneno, cansei do teu governo. Se foi eu pensando, dileno, mongueno. O tempo está a chegar ao fim, na qual nós já estamos mesmo na reta final de mais uma hora de grande e puro prazer africano. Então foi um prazer eu estar aqui deste lado e levar até si uma hora sensivelmente de muita e boa disposição. Espero que você tenha gostado de estar na companhia da sua rádio e que me tenha feito aqui companhia também, porque eu deste lado só fará qualquer sentido se saber que está alguém daí desse lado e que está a gostar do trabalho que eu pretendo levar até si com aquele intuito de o poder agradar. Então da minha parte fica um forte abraço e prometo em breve estar aqui a levar até si mais uma hora semelhante a esta. Já sabe, poderá enviar então um e-mail para leandro.ondanacional@gmail.com e eu, assim possível, lhe irei dar uma resposta a si. Diga o que faz enquanto ouve o programa África Rítmica, de onde nos ouve, como nos descobriu, enfim, tanta coisa que pode divulgar até nós. Então vá lá, envie um e-mail para leandro.ondanacional@gmail.com. Da minha parte então, um forte abraço, seja feliz e faça alguém feliz. Nosso corpo está transformado em um sol. Minha desejo é perder no mundo junto de bom. Satisfazer-nos ansiar, nos voltar em longe tu. Tudo frente a nós, pra forçar nosso amor e levantar tudo barreira. E seguir morar gorubeira, livre sempre no caminho. Pra forçar nosso amor, pra seguir morar gorubeira, livre e com. certo, seguro. E tará, ah, ah, ah, tará. Deixa eu comendar vos desejos, invadir o coração, toma conta de visão. Servo inspiração, oh bebê. Deixa eu ser água na boca. Deixa ser água na boca.